rosa juvenil, a linda rosa juvenil. Vivia alegre no seu lar, vivia alegre no seu lar. Mais uma feiticeira má, muito má, muito má. Mais uma feiticeira má, muito má. Adormeceu a rosa assim, bem assim, bem assim. Adormeceu a rosa assim, bem assim. Não há de acordar jamais, nunca mais, nunca mais. Não há de acordar jamais, nunca mais. E o tempo passou a correr, a correr, a correr. E o tempo passou a correr, a correr. Um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei. Um dia veio um belo rei, belo rei. Que despertou a rosa assim, bem assim, bem assim. Que despertou a rosa assim, bem assim.